Definição. Esse nome é muito atrevido. Isso é definição. Você saber distinguir e acertar aquele objetivo que você quer, entendeu? Definição. É a definição do que é rap, do que é a periferia e do que é a música pra gente. Saiba bem quem eu sou. Aqui no bairro eu sou mais conhecido como Michel do rap, entendeu? Estamos na correria aí há algum tempo. Saiba bem quem eu sou. Eu acho que é o seguinte, o intuito do rap é passar mensagem aí pros irmãos aí, entendeu? Saiba bem quem eu sou. Sou o HF, tô na caminhada aí, entendeu? Você fazer minha parte aí no movimento, no cenário hip hop, entendeu? Do jeito que dá, entendeu? Fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. E o de melhor que a gente sabe fazer, assim, entre aspas, o rap, entendeu? É, eu sou o cabeça e eu faço parte do grupo Definição, entendeu? Saiba bem quem eu sou. E eu tô aí na caminhada mais ou menos aí há uns 10 anos. Fazendo rap, fazendo uma pá de evento, juntando com o mano aí e tal, entendeu? Representando mesmo e vestindo a camisa, ligado? Que é assim que tem que ser. Saiba bem quem eu sou. Sou DJ Brutal, tô aí na atividade, entendeu? Sempre dando o melhor de si, tanto no microfone, ou no toca-disco, ou dentro do estúdio, tô ali batalhando pra sempre sair o melhor, entendeu? Definição, simples e objetivo. Aperte o play, vai lá, faça um teste ladrão. Diga quem você é, diga quem você é. Saiba bem quem eu sou. Me diga quem você é. Me diga quem você é. Me diga quem você é. Me diga quem você é.